ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre de sexta-feira, dia 7 de fevereiro, está entrando no ar e já esquentando os tamborins para o carnaval, né? Já estamos chegando, então o carnaval já está aí, né? A gente fica falando de carnaval como se fosse uma data remota, mas a terça-feira gorda vai ser o dia 4 de março, portanto nós já estamos 7 de fevereiro, fevereiro tem 28 dias, o último sábado de fevereiro já vai ser o pontapé do carnaval, que já vai estar rolando antes, a gente já sabe, também em alguns lugares já começou, em outras cidades também. E hoje nós vamos tratar de financiamento de blocos de carnaval aqui no Rio de Janeiro. É interessante ver que os blocos de carnaval, eles ganharam muita força nos últimos carnavais. O carnaval de rua do Rio de Janeiro foi revitalizado de uma forma bastante interessante e atraente para o turismo e também para o próprio carioca. E agora vem uma novidade a mais, que é o crowdfunding, ou seja, a arrecadação de dinheiro para financiar os blocos de carnaval através da internet, através de doações em contas bancárias. E é o caso de um dos blocos, que é o Embaixadores da Folia, aqui do centro da cidade, tão bem representado pelo seu fundador, defensor e fã dos carnavais de rua do Rio Antigo, Dininho, que está aqui conosco, junto do Cláudio Cruz, que é fundador e presidente também do Embaixadores da Folia, e a Glória Melgarejo, que é entusiasta e trabalha lá nessa campanha do crowdfunding. E eu vou abrir com você, Glória, que até porque é a única moça presente aqui na bancada. Queria que você explicasse para a gente de onde vem essa ideia de arrecadar, e isso está dando certo? Bom dia. Bom dia. Golô, a ideia surgiu porque eu soube que havia a possibilidade do Embaixadores não sair no carnaval. É um bloco que já desfila há mais de uma década e tem um diferencial muito grande, porque foi criado justamente para resgatar a questão do autêntico carnaval carioca. E aí a primeira coisa que me bateu na mente para tentar ajudar de alguma forma seria justamente criar essa plataforma com uma campanha virtual. A gente confessa até que, como era uma experiência inicial, a gente nunca tinha feito isso. Eu mesmo sendo jornalista e trabalhando com assessoria, eu nunca tinha feito efetivamente, ouvia falar. Aí eu resolvi fazer. Vamos ver, eu perguntei para eles, querem que eu faça? Então vamos lá. Montamos e colocamos no ar. Como é que é? Como é que as pessoas ajudam? Como é que as pessoas participam? Na verdade, a gente criou a página, a gente coloca o objetivo do nosso projeto, né? Na verdade, essa plataforma é aberta. Qualquer coisa que você queira, qualquer projeto, qualquer sonho que você tenha ou queira ajudar com a instituição, você pode montar. E aí de lá você vai solicitando. As pessoas podem doar de várias formas, pode ser boleto bancário, pode ser cartão de crédito, cartão de débito. Sei. Então é só clicar, dizer quero contribuir. No nosso caso específico, porque isso é até comum nessas plataformas, a gente pode doar a pessoa pode doar qualquer quantia a partir de R$10. Sei. Sendo que até para estimular existem as recompensas. Então, no nosso caso, a partir de você doar R$50, aí você ganha um diploma de amigo dos Embaixadores da Folia. Se doar 100, aí você já vai ganhar, além do diploma, um CD dos Embaixadores da Folia e uma camisa do desfile de 2013. E assim vai crescente, né? Sim. Tem também R$500 você paga, ganha uma camisa de 2014. As pessoas podem até perguntar, mas por que de camisa de 2013? Que por sinal é lindo, eu gosto muito. Camisa de 2013? De 2012, ano passado. Sim. É porque, na verdade, a gente tá numa situação financeira que é complicada. Então, a gente também não teria como arrumar recursos. Se a gente tivesse dinheiro para comprar, digamos assim, várias recompensas incríveis, a gente não está precisando fazer uma campanha. Uhum. Então, na verdade, a gente trabalha essas recompensas em cima do que a gente já possui. Legal. Os embaixadores da Folia, portanto, qual é a página? Você falou, mas não deu o endereço. Sim, tem duas formas, porque o endereço, né, eu vou até dizer, ele é grande, mas tem uma outra forma que eu vou colocar se a pessoa tiver dificuldade. O endereço é www.quicante, esse quicante é com K, tá. K-I-C-K-A-N-T-E, .com.br, /campanhas/embaixadores, /folia/nau, que é de não, né? Uhum. Sem o tio, /pode/parar. Agora, se Glória, se o cara entrar nesse quicante e lá ele procurar embaixadores da Folia, já vai direto, né? Não precisa digitar isso tudo. Sim, ou então uma outra solução, você entrar no Google e colocar o nome da campanha, que é Embaixadores da Folia Não Pode Parar. Se botou isso, vai entrar, é o primeiro link que embaixadores aparece. Da Folia? Embaixadores, a Folia Não Pode Parar. Ah, Embaixadores, a Folia Não Pode Parar, legal. Bem bolado mesmo. Independentemente da quantia que você possa doar para ajudar os embaixadores, você já pode se considerar um cônsul honorário do bloco dos embaixadores da Folia. E vamos falar então com o presidente, que é o Cláudio, que está aqui conosco também. Cláudio, como é? Eu estava comentando ainda há pouco lá na redação que o Carnaval do Rio de Janeiro está muito organizado, está tão organizado que você já tem que registrar itinerário, horário de que os blocos sairão, vão desfilar, por onde vai passar, quantas pessoas... Hora para começar, hora para terminar. Isso, quantas pessoas espera que participem do desfile. Isso tudo, você acha que contribui ou dificulta a manifestação popular mesmo? Olha, nós sabemos que a prefeitura tem que ter um mínimo de organização, é claro, não pode deixar uma coisa largada. Mas o excesso de organização, pelo menos essa forma como você falou, isso é prejudicial demais para o Carnaval Democrático do Rio de Janeiro. O nosso Carnaval, ele traz há um século, desde Chiquinha Gonzaga, né? Não tinha avião, mas foi começando o Carnaval por ali, turistas e turistas e turistas do mundo inteiro, do Brasil e do mundo inteiro, justamente pela originalidade, pela a democracia, por tudo que é belo dentro da cidade do Rio de Janeiro, que é essa forma despojada de fazer qualquer coisa, principalmente o nosso carnaval, que é a nossa forma de expressar, de nos expressarmos para o povo, né? O dia que você vira rei, que você tem dinheiro, que o duro fica com cara de feliz. Então, isso começa a cercear, na verdade, essa cultura nossa de liberdade. Hoje você tem que, em agosto, você tem que dizer quantas pessoas vão. Aí toda vez que eu preencho isso, eu digo, mas como é que eu vou saber? Você pode me dizer amanhã quantas pessoas estarão na rua? É. Se amanhã morre um grande ídolo do Brasil, as pessoas vão para a rua? Abala todo mundo, se chover, se fizer muito sol. Claro. Então, eu falo, não tem como dizer. Ah, vocês, qual o caminhão de som que vocês vão usar? Quantos decibéis? A gente não sabe se vai ter nenhuma cornetinha, quanto mais vai ter um caminhão, se vai ter o número necessário para um caminhão muito forte ou muito fraco. Então, são exageros que, na verdade, estão sendo feitos. E que eu acho que eles, na intenção de querer acertar, estão cerceando esse direito de democrático do Carnaval Carioca. É, na verdade, você começa a regulamentar demais, você burocratiza, porque você tem que, inclusive, dizer quantas pessoas você estima que vão, justamente para eles darem o contingente do policiamento que vai estar ali presente. Em resumo, você transforma o Carnaval de uma coisa espontânea numa manifestação programada e de rua. Ou seja, é um negócio complicado. É a mesma coisa que você perguntar, vem cá, vocês vão fazer uma passeata amanhã contra o aumento da passagem de ônibus? Quantas pessoas vocês acham que vão levar? Né? Como? Pra gente calcular aqui o policiamento que a gente põe na rua. Dininho, você que é fundador também dos Embaixadores da Folia e é defensor e fã dos carnavais de rua do Rio Antigo, segundo está aqui no roteiro do programa, não vá negar essa sua tendência nem a sua origem, eu queria que você falasse dessa condição do que nós estávamos falando aqui, o Cláudio foi tão claro nisso aí, do momento do carnaval de hoje e dos blocos de rua, dos blocos de sujo, daqueles blocos que havia nos carnavais não tão antigamente assim, se a gente for ver, isso tem 40 anos, não é coisa de 100 anos atrás, nem de 200 anos. Bom dia, Dininho. Bom dia aos ouvintes da Rádio Nacional. Olha, o carnaval, desde que eu me entendo, era um tema livre. Pegava uma lata, saía batendo, brincando carnaval. O homem fantasiava de mulher, tinha aqueles grupos, saíam de sainha, né? Chamadas sainhas. As mulheres vestidas de homem, muitas mascaradas, porque não tinham coragem de se vestir de homem. Hoje o carnaval está burocratizado. E outra coisa, a prefeitura do Rio de Janeiro está cometendo um crime. O estado do Rio de Janeiro, outro crime. Estão dando mais valor à música estrangeira, estrangeira entre aspas, música baiana, um exemplo, do que a música tradicional carioca. As marchinhas. Hoje não temos um programa. Eu gostaria que a Rádio Nacional até reinventasse aquele concurso de sambas e marchas para o carnaval do ano seguinte. Uhum. Coisas lindas que surgiram. É, o João Roberto Kelly é um dos últimos representantes desse período. Esse, né? É o grande baluarte da música de carnaval. João é o autor do nosso hino, de uma marcha Rancho Linda, que está aí no CD. Olha, que legal, cara. Está aqui nesse CD? Está aí no CD. Tá, vamos ver, abre aí o CD para mim, procura esse hino aí, vamos ouvir um pedaço dele aí. Hoje, o carnaval perdeu a espontaneidade. É como o Cláudio falou. É tanto regulamento, criam tanta coisa que só dificultam a aparição de mais blocos. É. Agora, na verdade, também, Dininho, é o seguinte, não é apenas o carnaval. Eu acho que a vida como um todo, ela perdeu muito da espontaneidade, da autenticidade. Você vê o futebol, como era, né? O Maracanã como era, o estádio do Vasco como era. O América, aquele estádio, aquele campinho que ele tinha ali na Barão de São Francisco, em Vila Isabel. Sem dúvida nenhuma. Isso tudo parece que é coisa de um passado tão remoto e, no entanto, não é. Por isso que eu falei ainda há pouco que nem é tão antigo assim esse carnaval que a gente fala de antigamente. É, o problema é o seguinte, eu gostava mais do carnaval antigo do que o atual. Porque eu venho dos embaixadores, antes dos embaixadores da folia, existia uma sociedade carnavalesca chamada Embaixadores. Eu fazia parte dos Tenentes do Diabo. Os Tenentes do Diabo. Que era, sim, na rua Visconde Maranguape, número 20. Sim. Aqueles desfiles altamente críticos, né? Da política, do momento do que o país atravessava. As músicas eram feitas baseadas naquilo, né? Uhum. Naquele momento. E era uma coisa assim, fora de série. E era sátira, né? Na verdade. Sátira. Aliás, o carnaval também, o carnaval sempre foi isso, né? Sempre foi sátira de costumes, sátira política. Correto. Eu acho que isso também foi muito tolhido por um período de autoritarismo que nós vivemos, que não só regulamentou o carnaval, mas também censurou muito, né, das coisas. Eu fui vítima, eu compus uma música e ela foi censurada. Na época eu era presidente de um bloco carnavalesco chamado Inimigos da Tristeza. Uhum. E as letras dos sambas para serem cantados, era necessário entrar com a petição do serviço de censura junto com a letra. Aí eles permitiam. Carnaval, gente, carnaval. Permitiam a saída do bloco. Mas a questão do roteiro já. Antigamente era a mesma coisa. Na Revolução, para ter ideia, para sair o Inimigo da Tristeza, para sair no carnaval de 63. Tinha que ser Amigo da Tristeza. Exato. Eu fui levado ao desembargador Eumano Cruz, que era amicíssimo do chefe de polícia, que era o Gustavo Borges, secretário de segurança. Sim. Para conseguir a permissão para sair o bloco. Se não fosse o desembargador Eumano Cruz, nós não teríamos saído. E só para levar alegria para o povo. É, pois sem é. Despesa nenhuma. Mas isso é só para se divertir, na verdade é só para se divertir. Diga, Cláudio. A minha preocupação A minha preocupação hoje com o carnaval, da forma que está sendo feito, que eu acredito que eles queiram acertar, é claro, eu não estou dizendo que eles querem estragar um carnaval, mas eu acho que eles estão errando em algumas coisas. Como? Antigamente você fazia aquele carnaval caseiro, né? Você na sua rua, todo mundo se reunia, como eu tinha na minha rua em Madureira, Frederico Lima, nós fazíamos um coreto na própria rua, brincávamos carnaval, e isso fez com que, sabe o quê? Eu fui acostumado a brincar carnaval, eu fui acostumado a curtir carnaval, ouvir marchinhas, com 5 anos de idade, a minha mãe costurava, né? Eu peguei o tapete da minha mãe, que era um pano, um saco desse de farinha de trigo, peguei a tesoura, cortei num sábado de carnaval, cortei, fiz uma tanga e fugi para o centro de Madureira e só voltei às 10 horas da noite. Isso era 9 e pouco da manhã. Minha mãe foi para 29DP, foi não sei para onde, não sei o quê, eu só voltei com 5 anos para 6 anos. Eu voltei para casa mais de 12 horas depois e fui brincar carnaval. Porque eu fui incentivado a curtir carnaval, porque na minha rua tinha coreto, tinha tudo. Hoje, o que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo setorizar o carnaval. E nem por isso você levou uma surra, né? Fiquei preso no carnaval. Perdi. Ah, mas pelo menos... Foi a única vez que você saiu no cara, naquele carnaval. Não, naquele carnaval eu me ferrei. Mas eu porque hoje em dia é o seguinte, se a criança sumir 12 horas, a família corre na delegacia e dá queixa de sequestro, desaparecimento. Não, a minha mãe, minha família, eles foram para 29DP. Sim, foi procurar porque sumiu. O garoto sumiu. Nos blocos, antigamente você curtia isso. Aí hoje, antigamente o cara saía, você via aquele cara de pasta... Ô, doutor fulano, não sei o que, não é? Quando chegava o carnaval, passava aquele cara todo de batom. No estribo do bonde pendurado. De saia, não sei o que, com a perna toda cabeluda. Eu falo assim, que isso? Doutor fulano? Que isso, doutor? O senhor? Meu Deus! Ele tava nem aí. Mas sabe o que acontece? Hoje você não faz mais isso, porque você é obrigado a sair do seu habitat. Uhum. Aí você não vai se expor para lá, ali na tua comunidade você fazia. Vem cá, dê um ver essa marchinha do... Isso é João Roberto Kelly. João Roberto Kelly, é o hino dos embaixadores da Folia. Rola aí. É uma marcha rancho. Um prazer, eu dedico, então, aos embaixadores da Folia, este rancho. Esse é o Roberto Kelly. Isso foi gravado na casa dele, no pianinho dele... Saudade dourada daquele confete que já não existe. Saudade que vou te sentir com o seu bandolim e uma lágrima triste. Saudade daquelas marchinhas tocando no rádio. Muito legal, né? Isso aí você vê que é uma marcha rancho mesmo. É um rancho. E no estilo do João Roberto Kelly, que é aquela coisa que tem o selo do João Roberto Kelly, que é um negócio que não vai acabar nunca, não vai morrer isso. Nunca. É perene, né? Luiz, nós pedimos, né? Eu falei assim, primeiro, olha a história disso. Eu fui a dona Cecília, a filha do Braguinha, né? Sim. Nós fizemos a reunião, vamos pedir ao Braguinha para ele fazer o nosso hino. Aí ela ficou contente, conversei com o Braguinha, mas ele já estava senil. Uhum. E aí, dias depois, eu voltei lá, a dona Cecília, poxa, meu filho, olha, você prestou uma homenagem ao meu pai fazendo isso, mas ele não consegue fazer. Se você falar com ele agora, ele nem se lembra de você. E tal, eu te agradeço. Porque, por ter lembrado meu pai. Porque as pessoas são esquecidas, né? É, ídolo é, do Brasil, ídolo de verdade, eles são esquecidos, né? E ela ficou feliz e eu fiquei feliz de ter recebido por um monstro sagrado que é o Braguinha. Falei, poxa, mas muito obrigado. Eu gosto de contar essa história porque o Braguinha, para mim, é uma referência, né? Se ele morasse nos Estados Unidos, fosse compositor de coisas nos Estados Unidos, seria arquibilhardário. Aí eu falei, não, então vamos pedir ao Kelly, que ele foi amigo do meu pai. Eu fui no Kelly, Kelly, você podia fazer assim? O que nós queremos é uma coisa, é o resgate do carnaval antigo, aquela coisa bonita, a gente não abre mão. Nós temos um estatuto, Luiz, de não ser mais de 60 folhas registradas em cartório, item por item, onde proíbe tocar música que não seja do carnaval carioca, coisa de raiz nossa, que são sambas antológicos, sambas de embalo, de blocos antigos, as marchinhas, os ranchos, uhum. É proibido. Então eu expliquei tudo a ele isso. E ali você vê que ali você fala em cupido, porque as sociedades antigas eram assim, né? Você não chamava o presidente de presidente, você criava um codinome para ele. Os diretores eram isso, era aquilo, né? O tenente do diabo era... Tenente do diabo. Não era, era o tenente, era não sei o quê. O outro chamava de sardinha, tainha, não sei o quê. E no embaixadores é presidente é cupido, é, os diretores são é, os associados são enamorados, os diretores são amantes, amantes do carnaval. Então nós queríamos fazer uma coisa como antigamente, uhum. Como se fazia, a gente não abre mão disso. Eu vou até puxar esse, você está dizendo aí, essa coisa do resgate, que é um resgate de cultura tradicional, de cultura carnavalesca das mais autênticas que nós temos no Rio de Janeiro, com esse hábito agora, com essa inovação que eles estão fazendo, que é o crowdfunding, que é você arrecadar contribuições via internet, basicamente redes sociais, você põe nas redes sociais e você vai e arrecada dinheiro para ajudar a financiar o desfile. O Guilherme Guaral é historiador especializado em carnaval, professor de história da Veiga de Almeida, chegou ainda um pouquinho antes do João Roberto Kelly atacar com a furiosa aqui o hino dos embaixadores e vai entrar agora na nossa conversa. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos aqui da mesa. Bom dia. Hoje a gente está vivendo mais um dia de caos, né, na cidade do Rio de Janeiro, por conta de tudo que acho que aconteceu ontem. Então todo mundo resolveu sair de carro. Então a cidade, para onde você não anda, é um nó. É a imobilidade urbana. Né? E é complicado, né? Porque aqui tem uma certa engenharia estranha, porque tem lugares que tem 5, 6 saídas para desembocar em 2 pistas. Então qualquer gênio, nem precisa ser gênio para entender que isso vai engarrafar, né? Mais coisas da vida a gente está acostumado aqui. Está explicado o seu atraso, agora vamos ao carnaval. Olha, eu sou um apaixonado por carnaval desde 8 anos de idade, morava em Friburgo, lá aprendi a gostar das escolas. Você fugiu de casa? Não cheguei a fugir, não, mas de vez em quando, né, lá tinha que chegar cedo nas arquibancadas, às vezes marcar lugar, né? Então, mas essa paixão veio me acompanhando e hoje, já nessa trajetória acadêmica, eu sempre busco, dentro de história, que foi muito difícil, né, poder falar sobre carnaval, escolas de samba. Né, a minha pesquisa no mestrado foi sobre a Portela nos anos 30 e 40, que eu chamei de o Estado Novo da Portela, uhum. Né? Aquela série do heptacampeonato, e agora estou defendendo já o meu doutorado sobre o Salgueiro, os anos 60. Então, gosto né, dessa temática e acho importante levar ela para a academia, né, para que a gente possa descobrir e perceber que o quadro é bem mais amplo, mais interessante. E o tema que você busca hoje, falando sobre a questão de financiamento, né, eu tenho uma experiência, que eu morei muitos anos em Cabo Frio, e lá o carnaval teve um aporte muito grande do poder público, inclusive nos blocos. E eu discuti um pouco essa questão, porque eu acredito nessa questão que o Cláudio estava falando, dessa espontaneidade, desse princípio agregador que faz parte das manifestações carnavalescas, e os blocos nascem com esse intuito. Acredito que o poder público tem que intervir no sentido, não intervir, mas colaborar, dando a estrutura para que, né, o bloco saia, desfile. Não sei se sou favorável a uma subvenção específica, porque eu acho que o que faz essa liga, né, e aí não estou falando um pouco desse fenômeno que a gente está vendo há uns 5 anos atrás, para cá, do bloco do Bola Preta botar 1 milhão de pessoas na Rio Branco. Isso aí, eu acho que já foge um pouco, né, da própria lógica do carnaval. Isso aí eu acho que já virou uma outra coisa que eu acho até complicado, né? É como administrar, como brincar. Não há como, na verdade não há como. Você tem, por exemplo, os blocos lá de Recife e de Olinda que ocupam as ruas literalmente e as pessoas pulam ali porque não tem outra opção senão ficar pulando mesmo. Agora, isso é uma coisa que se arrasta desde o início dos tempos. Aqui você tem o Bola Preta, você tem o Sargento Pimenta no aterro do Flamengo. O Sargento Pimenta ficou uma coisa impossível. Até porque o aterro não tem árvore para as pessoas se abrigarem embaixo, fica todo mundo no sol, num calor infernal, e é uma coisa perigosa até para a saúde das pessoas. Eu tentei assistir, participar desse bloco, minha filha insistiu, e foi um caos, assim, um nó. Né? Desiste, você tem que desistir, e quando consegue desistir, porque às vezes você entra lá e não consegue sair mais. Eu acho que essa questão, a prefeitura ela tem que estar participando, por exemplo, ela tem que garantir, acho que eu ouvi o Cláudio falando, né, a gente bancava meio que o palanque. Não, acho que isso aí é função da prefeitura. Né? Os banheiros, né? Essa logística, o policiamento, eu acho que isso é dever. Mas quantos banheiros químicos você vai precisar botar na Rio Branco para 1 milhão de pessoas? Fica o quantitativo, né? Não bate, né? Ô, Guilherme, é que você falou da questão da subvenção, eu acompanhando, eu aprendi muito até sobre isso com os embaixadores, eu não sabia absolutamente nada, né? E aí o que eu vejo ali, por isso que a gente precisou fazer essa campanha, além dessa questão da estrutura, você botar um bloco na rua, que você bota lá uma musiquinha tocando, bota um axé, qualquer coisa, é uma coisa. Quando você resolve fazer um trabalho como embaixadores faz, que é com músicos tocando, músicos são, eles estão trabalhando, você tem que pagar esses músicos. São 35 músicos. Então você tem o calção. É um gasto muito grande, que como eu já venho acompanhando um tempo, esse camarada aqui que está no meu lado, Cláudio, já tirou dinheiro do bolso muitas vezes. Então, quer dizer, chega uma hora que não tem condição, é uma coisa muito cara. Então, o que que abre? Você abre até para as pessoas. E detalhe, a questão do poder do Estado entrar com alguma coisa, é porque muita gente vem para o Rio de Janeiro, turistas, coisa e tal, que vem gastar aqui, e eles vêm em função dessa alegria para aproveitar isso. Então, no final, tem um retorno, sim, para a cidade, em termos até econômicos. Então, acho que vale a pena, não deixa, vamos dizer assim, é um investimento que seria feito, é lógico que tem que ser tudo muito transparente para você, né, não ter nenhum tipo de problema, mas assim, eu não concordo com você, assim, que não, eu acho que tem que ter assim, algum tipo de... Agora, principalmente nessa questão, que é uma coisa que a gente vê, vocês falam Sargento Pimenta, quer dizer, acho que tem espaço para todo mundo, mas o autêntico carnaval carioca está sendo deixado muito de lado. O próprio Bola Preta, que era o cara que era o sinônimo, ele está começando já a ser invadido por outras coisas. Depois, Cláudio, e outras músicas. É, exatamente. Que não tem nada a ver com carnaval. E o Cláudio... Que tipo de música, Dirinho? Funk, por exemplo. Sei. O Bola Preta já está tocando funk. Música baiana. E a questão toda. Isso aqui é Bahia, mas é a Bahia de Guanabara. Estão fazendo confusão. O Cláudio pode até explicar. Inclusive, um exemplo. O bloco da Preta Gil está tendo um apoio financeiro muito superior aos demais blocos. Isso é outra questão também, que quando você vira celebridade, você está na mídia e você tem acesso principalmente à televisão e aí, no caso, à TV Globo, você goza de uma certa... uma benesse do status, para você poder de status, você chega a ser bem recebido, você pode até nem conseguir o recurso que você quer, mas você consegue alguma coisa, pelo menos uma explicação você consegue. E eu me lembro de pessoas que fazem manifestações autênticas e populares, realmente, que não conseguem sequer ser recebidas, elas ficam nas antessalas dias inteiros, e mesmo pessoas que têm nome, que têm, são reconhecidas na rua, mas não são reconhecidas pelo Estado. Essa questão da interação do Estado com a festa popular, e aí seja o carnaval, seja o teatro, seja o cinema, seja o que for, o futebol, você cria uma relação promíscua, difícil de você definir quando começa a entrar o prestígio pessoal, o prestígio político, o prestígio artístico, lá o que seja, né? Quer dizer, como é que é essa coisa aí? Vocês, os embaixadores, por serem embaixadores, eles têm algum acesso privilegiado, alguma coisa assim? Tiveram em algum momento? Olha, sou muito pelo contrário. A nossa luta é pior. E pior porque eu acredito que todos aqui vão concordar que tudo que busca a tradição, busca conservar, né, o que nós aprendemos, né? Isso tudo tem sempre muita dificuldade, porque começa a esbarrar em outras coisas. E, infelizmente, hoje que eu estou dizendo já há algum tempo, as pessoas que vão cuidar de determinados cargos e postos em prefeituras e governos estaduais ou federais, elas não estão ali porque eles estão qualificados, é porque são amigas de, porque são vieram por QI. Eu me lembro muito bem, Luiz. E no caso de carnaval, administrações regionais, né? Até. É, você vai chegando a bairros, né? Você quer ver uma coisa? Eu estava uma vez, foi no governo do Garotinho, na prefeitura. Aí eles estavam montando os palcos. É, os artistas tinham que cantar nos palcos. E era da Cinelândia. Aí chegou um senhor. Ele falou: oh, tudo bem, velho? Deu um abraço, eu não vou dizer o nome agora. Aí a senhora chegou e falou assim: o senhor aguarde aí que eu já vou lhe atender. Aí alguém chegou para ela e falou assim: esse aí é o Nelson Sargento da Mangueira. O senhor é Sargento da Mangueira? Tem muita gente no lugar errado. O senhor é Sargento da Mangueira? Sargento da Mangueira. Aí eu falei: Jesus. Eu conheci o delegado. Aí, olha só. Aí ela não sabia o que ele fazia, só sabia que ele era um sargento, não sei se fosse da Armada ou da PM. Sabia a patente dele. Entendeu? E aí ela preocupada, porque tinha que colocar o Agnaldo Timóteo para cantar num palanque de carnaval. Uhum. Que o Agnaldo Timóteo é uma voz maravilhosa, mas não é cantor de carnaval. É bem aí, pegou o Agnaldo ligado com essa cultura. Mas o Nelson Sargento, que era o tal do Sargento da Mangueira, ficou sentado lá e dormiu, tadinho, já estava velhinho, né? Então, essa pessoa sabe o que de carnaval para poder estar tratando de carnaval. Guilherme, como é que tu vê essa ingerência, assim, essa... Porque isso aí, na verdade, o Estado toma conta, né? Toma conta e começa a dirigir, dizer: olha, é assim, vai ser assado, você entra, você não entra, você canta, você não canta. Que ir, né? Tem que ir. É, claro, você vai ganhar 100 mil, você não vai ganhar 30 mil, isso é muito comum, até nesse Réveillon de Copacabana, os cachês não, são altamente diferenciados ali. Mas agora só para lugar é o mesmo, um pouco de pimenta. Então vamos botar um pouco de pimenta nessa conversa, né? Acho o seguinte, eu concordo que a gente tem que ter instituições como embaixadores, se tem um trabalho sério, ele deve ser acompanhado pelo poder público, né? Não defendendo de maneira nenhuma, né? Mas o governo do Estado abriu um edital cultural que era para carnaval, que podia pessoa física solicitar, né, esse recurso. Então, assim, é uma possibilidade. Aí, qual é o critério de escolha, de seleção, é que a gente não sabe muito, né? Mas é possível esse tipo de ação. É porque... Assim como tem o embaixadores e outros grupos sérios, blocos tradicionais, tem muitos, né? E eu vi isso de perto, participando como secretário de cultura lá em Cabo Frio, num breve tempo, de pessoas que vamos nos dar bem, né? Entendeu? Então, como assim, em toda parte, né? Como em toda parte. É. E aí a prefeitura, eu era contrário a essa posição, mas enfim, né? O prefeito era o prefeito. Então subvencionava os blocos que podiam também vender os seus abadás, dava o carro de som, dava água, dava toda a estrutura. Eu pensava assim: gente, mas e aí? Né? Um grupo que de certa forma é sazonal. Se você tem um trabalho de um ano inteiro, você é uma instituição cultural que merece ter apoio, porque você dá contrapartida social e cultural para o seu entorno. Acho que essa é a diferença. E aí, no caso, precisa de uma sensibilidade do poder público, de quem está ali, para perceber quem é joio e quem é trigo, e aí financiar. Aí eu sou favorável que financie quem é trigo, porque isso vai dar um bom fruto. Os embaixadores, nesse carnaval... entrou num debate que depois acabou em embate com a Secretaria de Estado de Cultura. Porque você tinha a mesma verba que eles dão há 4 anos, esse ano eles diminuíram em 3 vezes. Porque é um ano de eleição, onde a gente sabe que os deputados, fulano, cada um apresenta não sei quantos blocos deles lá que eles precisam. Só que o que eu digo para eles é o seguinte, eu sempre digo, poxa, vocês, por que vocês não mandam filmar, tirar fotografias no carnaval para vocês terem a base de quem faz o trabalho e quem não faz? Aí você chega, pega os embaixadores, que botam não sei quantas mil pessoas para desfilar, mas não é por quantidade que eu estou dizendo, não, mas que curtem aquela coisa do carnaval tradicional. E aí um grupo que passa às vezes na avenida que a gente vê, na Rio Branco, com 20 e poucas pessoas, eles compram um tecidozinho daquele colorido, aí botam 3 atabaques, fica assim, tududududum, tic-tic-tum, tududu. Aí passa assim 10 minutos, o cara leva ou mais que o embaixador, que bota 50 músicos, o Dininho se equivocou, 50 músicos de metal, uma orquestra tocando numa sexta-feira e 30 na sexta-feira, e nos outros desfiles 10, 12, 15, que a gente sai 6 vezes. Aí ele dá menos do que aquele cara que sai uma vez. E tem blocos que a Rio Tour chama, atenção, bloco, fulano de tal, daqui a pouco dá uma hora, atenção, e ele não vai. E no ano que vem ele está de novo na grade, e no ano que vem de novo ele está na relação de blocos beneficiados e ganha. Esse, então, esse é o bloco que eu vou me dar bem, né? Pega a subvenção e cai fora. Mas aí por que, que não tem controle, gente? Por que, que não tem controle? Há uma diferença, Cláudio, que deve ser esclarecido. Tem gente que bota bloco na rua para arrumar dinheiro. E nos embaixadores é diferente. Nos embaixadores, nós botamos dinheiro nos embaixadores. Todo ano, rapaz. Todo ano. Nós nos cotizamos para fazer o melhor possível. Para poder sair, né? Para viabilizar a saída do carnaval. O melhor possível no carnaval. Ninguém tira nada. Que tira, rapaz? Ninguém tira nada dos embaixadores. Agora, isso aí é que eu vou puxar a glória de novo. Para a nossa agremiação. Puxar a glória de novo, porque essa ideia da campanha de arrecadação popular é uma ideia que vai na contramão desse patrocínio oficial, que é viciado, como o Cláudio acabou de dizer, o Dininho está falando também aí, o Guilherme já tinha dito. É possível você, Glória, e depois o Guilherme também, que é historiador, é possível a gente ter no futuro breve, rápido, imediato, blocos e o carnaval de rua financiado pelas próprias pessoas, pelos próprios foliões, né? Pelas pessoas? Eu não sei, como eu te falei no início, foi uma tentativa, uma experiência que, na verdade, a gente gostou bastante. Porque eu acho que acabou que a gente teve muito pouco tempo, porque, na verdade, essa questão da plataforma, você bota campanha. E existem as suas burocracias. Então, por exemplo, a liberação do recurso, não é assim, encerrou a campanha hoje, você tem o dinheiro na mão amanhã, não é assim. Você tem a questão de processamento de boletos bancários, aquela coisa toda virtual até chegar na conta. Então, como a gente entrou, teve essa ideia, muito assim, meio que de um desespero, queremos botar o bloco na rua, a gente colocou o negócio. Aí fui fazer esse cálculo, a gente vai encerrar a campanha agora no dia 9, para poder pegar os recursos no dia 27, que a gente tem que estar no nosso desfile dia 28 de fevereiro. E vocês, esse prazo do dia 9 até o dia 27, isso é estipulado por quem? Pela rede bancária, pela prefeitura, por vocês mesmos? Quem é que diz quanto tempo demora aí? Na prefeitura, na verdade, não tem nada a ver com isso. Pois é, a prefeitura não entra nessa história. Não, não tá. Isso aí é uma coisa assim, como a gente não teve o... Que é a questão, de novo, que eu falo da questão da... Eu não sei, eu entendo que é cultura. Eu acho que aí entra de novo o que eles falaram, da diferença do que é o joio e o trigo. Então, acho que assim, eu vejo embaixadores não como um bloquinho que vai pra rua. Tem a ver com cultura do Rio de Janeiro. Sim, mas tá recebendo dinheiro? Tá recebendo doação? Chegou. As doações, sim. Campanha tá rendendo? A campanha tá rendendo? Tá acima da expectativa de vocês? O período foi muito curto. Pois é, mas já tá acima. E aí tá, agora a gente tá com... Até ontem, quando eu vi de noite, tava 6.950. É razoável, né? E a gente começou dia 24. Né? Então, na verdade, foi um pouco tempo. O grande problema é que o carnaval... Não dá pra pagar a multa do genuíno, mas... O carnaval ficou muito caro, né? É. isso o carnaval ficou muito caro porque ele foi inflacionado por determinados itens que não vale a pena aqui falar, porque a gente vai se jogar contra alguém. Mas a verdade é que hoje você contratar uma banda de música, que é uma orquestra, você não sai por menos de 14, 15 mil, uma banda de 15, de 50 mil, de 50 por dia. Integrantes. Num dia. Num dia, aí seis horas, é isso? Quatro horas é o horário deles. E o Embaixadores tem o maior desfile do Brasil. Desfile em termos de trajeto. De trajeto. A gente sai com a média de 6 horas de tocando direto. Por isso nós temos que colocar um número maior de músicos, porque 5 descansam, 45 tocam. 10 descansam, 40 tocam. É assim, porque sopro cansa muito. Também o cara não aguenta 4 horas aí soprando. Entendeu? Né? Até porque ele tem que beber. É claro. Lá não tem esse negócio. Tá trabalhando, pode beber. Bebe, meu amigo. Faz na paz do senhor. Que nós, o embaixador, tem... Não pode desafinar, né? Não, beber nós pode. Nós temos a nossa concentração. Todas as nossas concentrações, nós... Concentração alcoólica a partir de tal hora. Uhum. Porque é uma mentira dizer que no carnaval você vai ficar fazendo mantra lá. Tudo concentrado. Vai encher a cara e brincar, curtir. Então o músico também tem direito. Claro. Para ele ficar feliz, deixa ele feliz. Então, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Mas deixa eu até... Eu queria só colocar o seguinte, até porque é importante isso. Por causa dessa questão que eu falei do tempo, né, que a gente tem que fazer até um determinado momento, e no carnaval para produção do evento, há obrigações que acho que você tem que pagar na hora. Por exemplo, os músicos têm que pagar no dia. É claro. Tá? Agora, outras coisas conseguem negociar, o Cláudio vai vendo com relação a carro-som, paga depois um pouquinho. Então, a gente tem que ganhar... Como a gente tinha muito pouco tempo, o que a gente fez? A gente dividiu a campanha em duas. A primeira campanha é essa que está em vigor agora, vai até o dia 9. E a gente almeja tentar alcançar pelo menos 15 mil. Dia 9 é depois da manhã. Isso, mas é que depois que acabar essa de dia 9, porque essa aí seria uma primeira campanha para a gente conseguir esse dinheiro a tempo de pagar, que está a questão dos músicos. Vai até esse domingo agora. É, e aí a partir do dia 10 a gente vai lançar uma nova campanha, que aí seria para arrecadar até os recursos para o restante dos custos que tem. Sim, custos todos. E outros desfiles também. E outros desfiles. É que quanto mais, na verdade hoje, como ele falou, são 6 desfiles a cada ano. Esse ano a gente está na Independência disso. Sim. De acordo com essas colaborações, é que a gente vai ver como vai ser a possibilidade de fazer o pessoal realmente entrar numa de contribuir. Da prefeitura, vocês não recebem nada? Como é que todos os anos a prefeitura, assim, meses depois, esse ano foi em agosto, acho, não foi que você pegou, né? Foi, mas o normal é R$1.000, R$2.000. R$2.000, que não dá para nada, na verdade. Não, dá, mas qualquer coisa ajuda, até porque eu também concordo com o Guilherme, que o Estado, os governos não são obrigados a dar subvenção para se eu desejo fazer alguma coisa. Eu tenho que correr atrás agora. Se ele der para alguém, eu também quero. Mas é por isso que eu queria voltar ao Guilherme aqui nessa questão do financiamento. Esse é o financiamento público, né? Como é que você vai ter? É possível? Você acredita que isso seja viável, Guilherme? Eu acho que é viável, possível, mas com muitos critérios de seleção. Agora, a gente sabe também o seguinte. Quando entra o poder público... tudo vira relação política. Então a questão cultural acaba ficando um pouco de segundo, terceiro ou quarto plano, porque quando se injeta dinheiro público, né, e é uma ação política, e o carnaval, a história do carnaval mostra isso. Desde quando o Pedro Ernesto começou, né, a oficializar o desfile das escolas de samba. O Pedro Ernesto está no Bola Preta agora, não faça isso. Não, mas... mas está falando de 1928, 30, por aí, 35, 32, né, 35 é o primeiro, Que na oficial, verdade já tinha desde 32, já vinha. Aí os jornais é que patrocinavam época, né? Teve o Mundo Esportivo, depois o Globo, e o Pedro Ernesto, que eu acho que com a melhor das intenções. Mas o político nenhum dá ponto sem nó. Ninguém vai te dar uma subvenção se não quiser o teu apoio, apoio da sua comunidade. Então, nesse momento, como você falou até agora há pouco, ano eleitoral, ele quer ampliar as bases. Então, aí essa questão da subvenção, se você tem um trabalho cultural ou é um trabalho, né, voluntarioso, sazonal, só vai acontecer ali, para ele, de repente, é a mesma coisa, porque ele quer voto. Né? Só para amarrar o que a Glória estava falando e o que o Guilherme falou agora, eu queria lembrar o seguinte, que se essa campanha de crowdfunding com tão pouco tempo conseguiu R$6.000, um pouco mais do que isso, e a subvenção oficial que chega em meados do ano é de R$1.000 ou R$2.000... Isso da prefeitura, porque quem dá na verdade é a Secretaria de Estado de Cultura. Sim. Mas esse ano nós fomos alijar. Sim, quanto é que vocês recebem do poder público todo ano? Olha só, todos os anos nós estamos com uma média de R$11.000. R$11.000. Aí esse a campanha ano da Glória, quatro. É, a campanha da Glória, se durar 3 meses, vai conseguir mais do que 11 mil. Então, mas olha só, todos os anos a média é de 11 mil, que é um dinheiro X para dividir para não sei quantos blocos. E eles não aumentam já há 3 para 4 anos. Esse ano, o mesmo dinheiro passou a ter para o triplo de entidades. É. E aí nós passamos para 4 mil. Com os descontos, vai a 3 mil e pouco. A minha preocupação, que eu quero que rapidamente que vocês entendam, é o seguinte. Cada escola de samba, que eu sou fã, eu sou portelense doente, sou apaixonado, recebe 2 milhões, 3 milhões. Cada escola de samba. Para o carnaval de rua, que é o que traz o povo para o Rio de Janeiro, na verdade, é o carnaval de rua, o turismo vem por isso, tá? Porque para ver televisão, para ver o carnaval de Marquês, ele vem pela televisão. Eles não botam 700, 500 mil reais, 500 e poucos mil reais. Menos da metade de uma escola de samba pequena. Eu vou pedir a vocês. Se traz recurso, até. Por que não traz o carnaval de rua, traz recurso? Eu vou pedir a vocês, cada um que faça uma intervenção final, que nós estamos chegando lá no tempo limite do programa. De Ninho, aí um minuto para você fazer um apanhado geral do que nós falamos. Eu vou fazer mais uma vez o apelo à Rádio Nacional. Eu sou apaixonado pela Rádio Nacional porque as músicas tocavam. Tocavam no meu tempo de jovem, de a possibilidade, Luiz Augusto, de criar um concurso de músicas para o carnaval como existia antigamente. Marchinhas, marcha-rancho e sambas de carnaval. É isso o que eu peço, esse apelo que eu faço. E só rapidinho, a história de sair de casa, uma vez eu estava casado há pouco tempo, e fui comprar pão e leite na padaria. Eram 9 horas da manhã. Só me acharam às 11h30 da noite. O pão e o leite estavam dentro da bolsa. E a sombrinha, porque a chuva estava toda quebrada. Isso tem gente que chega na quarta-feira de cinza. Pior é isso, né? Assim, chega o pedaço, né? Meu pedaço estava todo, como eu dizia no samba antigo. Você agora, Guilherme. Ok. Antigamente falava-se cigarro, né? Você foi comprar pão e leite. Vou comprar um cigarro. Ouvi o barulho do bloco passando, eu vou ver se eu compro um cigarro e já volto. Agradecer aqui o convite de estar participando com vocês. Quem sabe possa participar lá no dia do desfile lá do Baixo. Está convidado a fazer uma concentração alcoólica com a gente também. Tá, e não tem que pagar, né? Né? E dizer que assim, é um tema apaixonante para todos nós. Assim, com todas as dificuldades, com todas as broncas, né, com saudosismo ou olhando para o futuro, o carnaval mexe com a gente, é a cara do Rio de Janeiro, e isso nos movimenta. Né? O que eu espero é que o poder público tenha mais sensibilidade nesse sentido, de perceber, né, quem faz um trabalho sério, quem faz um trabalho de um ano inteiro, não apostar só na sazonalidade, quem só aparece às vésperas do carnaval, né, e aí poder apoiar, porque esse trabalho vai virar um trabalho social, cultural, ligado à comunidade, e aí dá frutos. Né, para que esse carnaval e a gente possa brincar o carnaval por muitos e muitos anos ainda. Legal, Cláudio Cruz, você agora. Bom, rapidamente, atenção, papel e caneta na mão. Entrem no Google e escrevam lá. Embaixadores, traço folia, não pode parar. Vocês vão achar esse site do Quicante, que é com K, não sei o quê. É mais fácil entrar explicar, embaixadores, tá certo? Então, vamos ajudar os embaixadores, ajudar a nossa cidade, a nós podermos fazer o carnaval, aquele carnaval que eu aprendi com meus avós, com meus pais, e que com certeza eu quero deixar para os meus filhos também, e vocês também querem. Então, vamos cair dentro dessa campanha e vamos para as ruas Mas vamos para a rua de Black Bloc, não, pelo amor de Deus. Vamos para a rua de embaixadores, de bola preta, de cacique de ramo. Vamos fazer carnaval para essa cidade, ganhar dinheiro e nós sermos felizes. Um forte abraço a todos. Legal, valeu, Cláudio. Você agora, Glória. Então, vou com a campanha, né, reforçar a campanha. Eu acho que tem várias, em vez daquele endereço enorme lá, eu acho que o mais justo é o que você falou, na página da Quicante. O Quicante é K-I-C-K-A-N-T-E. Indo na página www.quicante.com.br, tem as campanhas lá todas. Ah, como a nossa está tendo muita repercussão, ela está subindo para os destaques, então não vai ser complicado. Lá dentro tem como explorar, é fácil encontrar. Esse Quicante é um site de... É uma plataforma, tem várias campanhas muito legais. Como é o nome que você falou? Quicante. Não, que plataforma é, esses dois aí. Crossfound. Ah, crowdfunding. Mas eu vou morrer, não vou aprender. Eu nasci em Madureira. Mas você sabe que você... Não precisa aprender isso, não. Você pode dizer financiamento público. É uma maneira mais fácil. É porque quando a gente fala em financiamento público, remete logo para partido político, campanha eleitoral. Então, é melhor falar crowdfunding. Ou então financiamento coletivo. Financiamento coletivo, que é mais literal. É mais literal. Né, será que o Rubem Confetti consegue falar isso? Não sei. Vou pedir a ele. Mas enfim, assim. Aí então, ou é uma outra opção, ou ir pela página Quicante ou qualquer coisa, bota no Google o nome da campanha. Embaixadores, a Folia não pode parar, que aí não tem como, vai para lá. É embaixadores, tracinho, a Folia não pode parar. Não, não precisa. Não, se você botar no Google, embaixadores, a Folia não pode parar, já vai para lá. Já vai aparecer lá o link e vai entrar direto, legal, entendeu? No Google. Legal. Fácil, fácil. E é legal, inclusive, que lá a gente botou vídeos, que já que tem até um documentário micro, foi uma edição de documentário que a gente tinha feito, contando a história, como é que surgiu, quando foi que o Cláudio teve a ideia de fazer isso, porque foi justamente no desfile do Bola Preta, que tocaram na boquinha da garrafa, aí ele ficou revoltado, e daí surgiu o Embaixadores da Folia. E lá tem toda essa historinha contada, tem um vídeo do Kelly falando isso. Aí eu vou chamar o Cláudio para contar essa história depois, com mais detalhes, num outro programa. Mas eu sou apaixonado pelo Bola e pelo Cacique, hein? Pelo amor de Deus. Você não gosta da boquinha da garrafa? Só naquele dia os músicos foram que vacilaram, mas tomaram tanta latada. Eles tiveram que se deitar no chão do caminhão. Eles soltavam os coroas tradicionais de carnaval. Legal, gente. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no programa. O Cláudio Cruz, que é o presidente, também foi fundador do Embaixadores da Folia. O Dininho, que é fundador do Embaixadores da Folia e um embaixador do bom carnaval de antigamente, de rua do Rio de Janeiro, como fechou bem claro durante o programa. A Glória Melgarejo, que é jornalista e que está cuidando dessa campanha de arrecadação, que termina agora no dia 10, a primeira fase, e começa a segunda. Termina dia 9. Dia 9 começa a segunda fase no dia 10. E o Guilherme Guaral, historiador especializado em carnaval, professor de história da Veiga de Almeida, que também ajudou aqui a gente nesse debate. É uma uva, né? O cara é a uva. Muito obrigado, não podíamos deixar passar esse trocadilho em branco, né? Faz parte do momento carnavalesco. Gente, muito obrigado a todos também e a você que acompanhou o programa. Uma ótima sexta-feira, um bom fim de semana. Segunda-feira, às 10h05, o Tema Livre está de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.